reina, tremem as nações em torno ao trono. Ouço suas canções. Ele está entre os querubins. A terra se move, seu poder é sem fim. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, prostrai-vos diante de seus pés. Seu nome é grande, tremendo, és santo. Em Sião adoramos, teu amor é tanto. A força do rei ama a equidade, faz juízo e justiça com verdade. Moisés e Arão, Samuel aclamar, ouvindo a voz do Senhor a falar. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, prostrai-vos diante de seus pés. Seu nome é grande, tremendo, és santo. Em Sião adoramos, teu amor é tanto. Tu és perdão, Senhor, nosso Deus. Na coluna de nuvem sempre estás nos teus. Guardamos teus testemunhos, em ti vamos crer. Adoramos em teu monte, é santo teu ser. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, prostrai-vos diante de seus pés.